Aí é o seguinte, Marcelo. Quem não gostar. É só isso. Certo? Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? Me responda com sinceridade. Dá pra ir agora ou é melhor eu deixar pra mais tarde? Vamos tentar agora. Estamos aqui para mais um podcast Areva. Eu sou o Freud. Estamos aqui hoje com o senhor Marcelo Soares. E a ilustre presença em memória do senhor Lírio Mário da Costa, também conhecido como Costinha. Mas o que o Costinha está fazendo aqui hoje, Marcelo? Explique aí pro pessoal. Bem, o Costinha estava falando sobre o podcast, aí ele começou a falar de outra coisa, depois começou a falar de outra coisa e acabou... Ah, espera um pouquinho que eu lembrei de uma outra agora, depois eu volto nessa. E acabou que aí acabou não falando sobre nada, e então nós ficamos sem ter o que falar hoje. Pois é, é aquele negócio, né? Não gravamos o podcast, então um recurso que já estava aguardando a qualquer momento, se necessário, que acionamos agora o famoso, internamente, né, no Areva, Protocolo Costinha. Significa o Protocolo Costinha, Marcelo? Explica pro pessoal. O Protocolo Costinha é aquele botão de emergência que todo filme tem, alguma coisa vai dar merda, você aperta ele e ele salva todo mundo. Você pensou que quer ter um podcast? Pensou, mas ó, se fudeu, que é o caralho, não tem podcast, entendeu? Então, vocês vão ficar com algo muito mais importante, muito mais interessante que o podcast, em homenagem ao saudoso Costinha. A gente vai acostumbradamente colocar grandes momentos do Costinha pra você rir muito mais do que se estivesse ouvindo qualquer podcast do universo. É, por sinal, esse protocolo eu compraria, viu, Modesto? É isso aí. Então, pessoal, divirtam-se. É, podem xingar a gente à vontade, mas eu tenho certeza que o problema vai ser que depois vocês não vão mais querer ouvir o podcast, né? Vocês só vão querer ouvir vídeos e áudios do Costinha. Mas tudo bem, ele merece. E quem não gostou... Bateram numa porta. Uma voz feminina lá de dentro. Quem é? Aí a voz lá de fora, é o vampiro. O que é que o senhor quer? Ele disse, eu quero sangue. Ela disse, passa dia 27. Ora essa, muito obrigado, mas é um caso sério. Português, assim eu vou pro Brasil ganhar dinheiro, hein? Os brasileiros são uns trouxas, olhe. Os brasileiros acreditam em tudo. Tudo que se lhe diz, ele acredita, olha. O brasileiro é um bobo, acredita em tudo. Tudo ele acredita. Olha que eu vim no navio com um brasileiro, hein? Menti pra ele que eu era bicha. Ele acreditou, vem me comer na viagem toda. Dois velhinhos. Aí um velhinho parou, entrou na farmácia e disse, por favor, moço. É, velhinho com 90 anos já tosse pelas duas bocas, né? Eu quero dar um presente pra minha velhinha. Eu quero um desodorante íntimo. Desodorante. Agora, por favor, assim, sabor limão. Casal na praia, ele com 80 anos e ela 18 anos. Aí o velhinho armou a barraquinha na praia. Vamos pra barraca. pra barraca. Pra barraca. Levou a mocinha pra barraca, ficou 40 minutos lá dentro. Daqui a pouco o velhinho saiu cuspindo bronquiante. Ah, já te pedi pra não sentar na areia. Um português tinha uma vaca e outro tinha um boi. O português tinha uma vaca e outro tinha um boi. O que tinha um boi chegou perto do cara que tinha, do português que tinha a vaca, disse: Anacá, olha, sabes tu, eu tenho este boi, mas o meu boi parece até viabo. Parece um boi viabo. Fica sentado o dia inteiro, não faz nada. O outro disse: esta vaca também, olha, então vamos cruzar. Vamos cruzar e a produção nós dividimos, está bem? Ele disse: está bem, sim, está bem. Cruzaram, nasceu um bezerro. O dono do boi chegou lá e disse: Anacá, sabes tu que o bezerro é meu, é? É assim, porque a tua vaca ser o meu boi, nada fazia. Eu disse: não, senhor, o bezerro é meu. O bezerro é meu, porque o teu boi ser a minha vaca. Cara, naquela discussão, vamos para o distrito. Entraram no distrito, o delegado estava lá, o português entrou, disse: Anacá, senhor doutor, olha, o senhor é uma vaca, eu sou um boi. Trepa no senhor, nasce o bezerro de quem é? Diz: ele é da puta que te pariu. Aí o português virou pro outro e disse: sabendo, olha, não é meu nem teu, é da minha mãe. Bom, vinha uma freira em cima de um camelo no deserto com um padre. A freira com um padre em cima de um camelo no deserto. Aí aquele sol, aquele calor, aquela falta de água. Aqui, o que foi, madame? Quer ir no banheiro? Vai, né? Então, vai vendo bem. Aí no deserto o padre em cima do camelo com a freira, e o padre doido para comer a freira. É, não sabia como fazer e tal. Boa noite, senhor. Tudo bem? Chegou um viado agora. Como é que vai, senhor? Então, vai vendo bem. Aí, a freira com o padre e o camelo no deserto com sede. Caiu. Caiu, ficou caído e tal. E a freira disse: meu Deus, e agora? Como é que a gente vai? O padre está doido para comer a freira. Então disse: como é que a gente vai fazer e tal? O padre já está com a batina que... É, tá aparecendo o sino já. Aí o padre e tal disse: não, sabe o que é, freira? A senhora vai ver, não tem nada, não se assuste e tal. Doido para comer a freira e tal. Aí o padre foi, tirou a batina toda, já viu o sino. Aí a freira olhou apavorada e disse: meu Deus do céu. Céu. O que é isso? Ele disse: isto, freira, isto é a vida, isto é que dá vida. Sei lá, então enfia no cu do camelo. O índio chegou perto da mãe e disse: mamãe, boa noite, essa moça que vai passando aí. Então, o índiozinho chegou perto da mãe e disse: mamãe, por que é que os brancos têm nome bonito e a gente tem nome feio? Ela disse: não, minha filha, porque quando seu irmãozinho nasceu, tinha um boi sentado, ele passou a se chamar Boi Sentado. Depois, quando seu outro irmãozinho nasceu, tinha uma nuvem negra, ele passou a se chamar Nuvem Negra. Ouviu, camisinha furada? Português saltou aí na alfândega. Antes de contar essa do português, agora me lembrei de outra. Português lá em Portugal comprou uma gambá, desceu aí na alfândega e disse: Maria, olha, vem cá, eles vão ver a gente com esta gambá, não vão deixar passar, não vão deixar passar. Levanta o vestido. Ela disse: pra quê? Levanta o vestido, estou a mandar, levanta o vestido. Português levantou o vestido e disse: esconde a gambá dentro da calça, dentro da calça. Assim nós vamos passar, eles nem vão ver. Diz ela: mas e o cheiro? Tinha o gambá que se vire. Cidadão cantou uma mulher durante 6 meses. 6 meses ele cantou uma mulher. Até que ela disse: amanhã, hein? Seu pai. Pra comemorar, ele foi pra casa, comeu feijoada, vatapá, tomou caipirinha, conhaque, cerveja, brama chope e champanhe. A madrugada inteira... A madrugada inteira... Chuvas com rajadas frescas. No dia seguinte, ainda nessa base, ele partiu pra lá. Chegou lá, a mulher já estava e disse, senhora, dá licença, comigo mesmo. Quando ele deitou que agarrou a mulher, ele fez uma pausa e disse, um minutinho, eu volto já. Foi lá dentro e... Voltou muito sem jeito e disse, agora eu acho que vai dar, dona. A senhora dá licença, a senhora colabora, vira um pouquinho pra cá. Não, assim tá bem, assim. Esperou um pouquinho pra ver se não era rebate falso. Se eu volto já, põe no banheiro e... Moral da história. Tantas foram as vezes que disse, a senhora não leva mal, mas hoje não vai dar, eu volto outro dia, põe embora. No dia seguinte, ela com uma colega, encontra ele na rua, apresentou ele pra colega. Quando ele foi embora, disse a colega, nossa, que homem, meu Deus do céu, meu Deus. Só a gente apertar a mão desse homem, a gente sente aquele desejo, aquela coisa. Ele deve ser aquele homem. Da outra é, me cantou 6 meses, vai cagar lá em casa, hein? Uma velhinha toda noite, às 10 horas da noite, ia lá no fundinho do quintal, já sem calcinha, com aquilo tudo meio murchinho, quase carequinho. Que aliás dizem até que vão inventar peruca pra essas coisas agora. Mas tinha um desacerto pro casal sair de casa. Anda, mulher, tô atrasado. Calma, tô botando minha peruca. Aí lá... É, jacaré no seco, anda. Então, vai vendo bem. Aí a velhinha toda a noite lá no fundinho do quintal. Chegava lá, levantava o vestidinho. Fazia o xixizinho. Toda a noite. Um tarado de uma casa do lado, se vou comer essa velha, hein? Vou comer essa velha. Aí se botou naquele de mau jeito, tá? De mastro. Sentou, botou terra por cima, só deixou o mastrozinho do lado de fora. E lá vem a velhinha. Velhinha não sabia. Se abaixou pra urinar e sentou, né? Aí parou e disse, ah, ah, meu Deus. Ah. Se não me falha a memória, é um cacete. Ah, se não me falha... Bom, toda a noite a velhinha lá, mesmo não tendo vontade de fazer xixi, lá é ela, se acostumou, né? Um dia ele faltou, se atrasou. No escuro, a velhinha levantou o vestido e começou a procurar. Não encontrou, começou a tatear. Que garotos filha das putas. Já me arrancaram um pezinho de caralho que tava nascendo aqui. Eu presenciei o julgamento de um rapaz de 18 anos que tinha feito miséria com uma mocinha de 16. Aí o auditório completamente lotado, porque ele ia ver o resultado do julgamento. Aí o juiz chamou a mocinha e disse, vem cá, minha filha. Começa a contar o que aconteceu. Ela disse, ah, seu juiz, que vergonha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se a senhora trabalha, ela disse, eu trabalho. Eu trabalho em... Saúde, né? Vitamina C e cama, tá? Eu trabalho em escritório. Eu trabalho em escritório, eu sou datilógrafa. Ele disse, que barulho é esse? Ele disse, é quando empurra o rolo. Ele disse, ah... Ué, não usa papel? Ela disse, só no final, então? Aí ela disse, eu trabalho em escritório e eu saí às 5 horas da tarde. Saí às 5 horas e chovia para cachorro. Chovia para cachorro. E eu tava no ponto do ônibus esperando um homem, ou quer dizer, um ônibus, porque chovia para cachorro. A falar em chuvia pra cachorro, depois eu acabo essa. Agora eu vou começar numa outra. Uma fila chovendo aberta. Mas chovia uma fila de ônibus. E um velhinho. E na frente do velhinho, uma mocinha. Aí o velhinho olhou e disse: chuva cacete, ela chupa, sim senhor. Bom, então. Então vai vendo. Aí ela chovia para cachorro e esse rapaz se aproximou com um Cadillac e me ofereceu uma carona. Eu disse: que isso, moço? Que isso? Não, que é isso? O que é isso? Eu sou moça. Mas ele tanto insistiu, senhor juiz, que eu resolvi aceitar a carona. Pra quê? Ai, que vergonha. Nossa, que vergonha. Nossa. Ele me pegou, senhor juiz, me botou no carro, me levou para uma rua escura, parou na rua escura e me jogou lá atrás. Pegou a minha perna, botou naquele estirante. Pegou a outra perna, botou no outro estirante. Mas nisso, no auditório, alguém começou a rir. O juiz, por favor, eu peço silêncio. A risada continua. Por favor, quem é que está rindo? Era um senhor de 90 anos. O senhor está rindo de quê, senhor? Ele disse: não é, seu juiz, sabe o que é? É que eu sou chofer há 30 anos e só agora que eu sei para que é que serve aqueles tirantes. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fudeu. E não é esse. É esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão. Puta, é peido para todo lado. É, tem um tiro por 7, que é pra arrebentar a boca da buceta. Você ganha 70 milhões, é. E o caralho e coroa? Oh, como o nome já diz, tem cara e coroa. É, raspou a buceta aqui e achou 4 caralhos, o senhor ganhou. É, e se achar aqui 4 e ganhou também, tudo na bunda, tudo. O prêmio, a senhora vem aqui, é só arriar a calça e deixar meu pau duro. Tem prêmio de montão. É, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha na... Tem tudo que é raspadinha pra senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho. E quem não tem pra aquele filho da puta que está lá em Piracicaba, tá? É, e todos os prêmios aqui da raspadinha do Rio, ó, só é o caralho que sai. E assim... Quem sabe se seu primo não vier aí dar uma chupadinha na sua. Boa noite. Eu não sei como é que tá indo essa. Hein? Essa tá indo bem, né? Tá indo bem. Tá indo bem. Tá. Uma bichinha casada com um cidadão, o rapaz... Bicha geralmente casa com homem mesmo, porque não tem jeito. Então o maridinho chegou em casa com umas flores, tadinho, né? Mas umas flores, ele não tinha dinheiro, então comprou umas florzinhas velhas e tal. Chegou em casa pra bichinha, pra alegrar a bichinha. Disse assim: receba as flores que te dou. Diz a bichinha: enfia no cu que já murchou. Lá perto da minha casa tinha uma senhora que tinha uma perereca. E a perereca morreu. Então as colegas sugeriram embalsamar a perereca. E ela embalsamou a perereca e botou na prateleira. Passaram seus dias. Antes de acabar essa, agora me lembrei de outra. Bêbado dentro do ônibus é uma merda, né? É um desacerto, né? Então um bêbado entrou no ônibus, do ônibus super lotado, o bêbado entrou e disse: oba! Desse lado só tem corno e desse lado só tem viado. O cara levantou e disse: eu não sou viado. Ele disse: passa pra cá. Falar agora nisso, eu também me lembrei, sabe? O cidadão chegava em casa, chegava na repartição todo dia. O chefe olhava para ele e dizia: ô corno, como é que vai, tá bom? E ô corno, tudo bem? E era corno pra lá, corno pra cá. Um dia não aguentou mais, chegou em casa, uma mulher disse: vou deixar aquele emprego. Ela disse: por quê? Eu disse: não aguento mais. Porra, todo dia chego na repartição, o chefe olha pra minha casa: ô corno, como é que vai? Ô corno, como é que vai? Que negócio é esse? Ela disse: meu filho, deixa isso pra lá. Não liga não, finge que não ouve. Você está tão bem empregado. Não liga não, deixa pra lá. No dia seguinte, o chefe passou por ele, disse, bonito, hein? Além de corno, fofoqueiro, né? Bom, então... Aí, então, a perereca morreu. E as colegas sugeriram embalsamar a perereca e botou na prateleira. Passaram-se os dias, a perereca começou a cheirar mal. Eu disse, eu vou jogar essa perereca fora. Pegou a perereca, botou numa caixa de sapato e saiu. Quando ela entrou no ônibus, chegou a pedra e disse, o que a senhora tem aí que está querendo tanto? Ela disse, minha perereca, né? O chofer disse, a senhora senta lá atrás, que esse fedor aqui na frente não pode. E ela sentou. O ônibus começou a encher. Entrou um português e disse, anda cá, ó, chofer. O que é que está a fedeira aqui que não se pode viajar? O chofer olhou para trás, disse, a moça que está com a perereca perdendo quer saltar, sim? Saltaram 8 mulheres. No outro dia eu passava aí na rua e presenciei uma cena engraçada. Um garotinho com um palitinho na mão, querendo espetar uma formiguinha, mas não conseguia. Então ele estava louco de raiva. Errei, porra. E ele não acertava. Errei, porra. Errei, porra. Se aproximou um padre e disse, que é isso, menino? Você é tão pequenininho, dizendo tanto palavrão. Ele disse, ó, seu padre, semana que vem chuva, me larga, me abandona, tá? Vai em frente, seu padre. Errei, porra. Errei, porra. Errei, porra. Disse, padre, menino, peraí, não faz isso. A bichinha não está fazendo mal nenhum a você. Seu padre, boas festas, feliz ano novo, boas entradas. Dá lembrança amada superiora, tá? Errei, porra. Errei, porra, disse o padre. Menino, tomara que caia um raio e estraçalhe você. O raio caiu e estraçalhou o padre. Uma voz lá de cima, errei, porra. Lá perto da minha casa morreu um cavalo. E os estudantes, pra brincar, cortaram. Já viu, né? Pegaram o negócio do cavalo e jogaram. Zup! Caiu no pátio de um convento. Vinham passando duas freiras. Nossa! Mataram o padre José! Paulino, como tem passado? Um dia pão, outro dia não, outro dia pão, outro dia não. Que coincidência, Frei. O senhor chegou justamente na horinha do chá. Terezinha. Sim. Terezinha, por favor, traga aí uns docinhos caseiros aqui pro Frei Paulino. O senhor gosta de baba de moça? Tás brincando. Frei Paulino, o senhor me perdoe irreverência. Mas o senhor anda bem magrinho, hein? Sabe o que é? É que eu sou sozinho lá na paróquia, sabe? Então eu fico até de madrugada costurando as minhas meias. Oh, coitadinho! Oh, Frei Paulino, por que o senhor não falou? Olha, qualquer noite dessas eu vou ajudar a costurar as meias. Tás brincando? Frei Paulino, o senhor está com algum problema financeiro? Sabe, um dia pão, outro dia não, não é? Ainda quarta-feira, imagina, fui assaltado. Ui! Não, não, as graças a Deus não foi nada, não, não. Eu entrei numa loja para comprar uns santinhos e aí, neste exato momento, entrou o ladrão. E a senhora veja, eu distraídamente ali olhando assim, o desavergonhado veio por trás de mim e passou a mão na minha... Na minha carteira e saiu correndo. Aí o senhor saiu correndo atrás dele. Eu correr atrás de homem? Tás brincando. Mas e ele fugiu com a sua carteira? É sim, fugiu, lógico, não é? O que eu ia fazer? Ele saiu correndo com a carteira, nisto vem o dono da loja e pergunta como é que era o ladrão. Então disse que era um japonês com 1,89m de altura, olhos verdes, cor parda, sabe? E com sotaque um pouco finlandês. Aí o dono da loja olhou pra mim e disse, oh, meu bom pastor, por que é que o senhor não vai... Por que é que o senhor não vai até a delegacia dar queixa? Ai, o Titio Albuquerque. Exato, Gente! Oh, Frei Paulino, o senhor podia ter apanhado um táxi e ter vindo aqui em casa, sabe? É, nós teríamos levado o senhor ali na 16ª delegacia, ali na Barra da Tijuca, o nosso time delegado. Oh, táxi, um dia pão, outro dia não. Mas pelo menos telefonasse. Eu pegava o meu carro e levava o senhor lá pra Barra da Tijuca. Tá brincando. Mas e depois, Frei Paulino? Bom, e depois, eu sem dinheiro, logicamente, para pegar táxi, eu fui então a pé, até a Penha, e entrei no distrito e falei com a secretária do delegado, por sinal, uma mulher esquisitíssima. Esquisitíssima como? É. Ela era velha ou moça? Ah, que é isso? A senhora sabe que eu não olho para essas coisas, não é? Claro, mas não dava para dizer assim como ela era por baixo? Estás brincando. E depois? E depois ela, esquisitíssima como era, olhou pra mim e veio ficar... Ficou assim, cara a cara comigo, sabe? E em dado momento, então, ela me deu um tremendo... Um tremendo formulário pra eu assinar, compreendeu? Aí vem o delegado e me faz a mesma pergunta do homem da loja. Então eu disse que era um japonês, de olhos verdes, 1,89m de altura, cor parda e falando um pouco finlandês. Entendeu? Aí o delegado olhou pra mim e disse, ora, meu bom pastor, por que é que o senhor não vai... Já sei. Por que que o senhor não vai procurar uma central de polícia? Engraçado. Não foi isso que ele me disse. Bem, então, olha, muito obrigado pelo chá. Eu espero não ter dado muito trabalho. Ah, que isso, Frei Paulino, foi prazer. Aliás, esperamos o senhor no próximo domingo à mesma hora para o chá. Oh, um dia pão, outro dia não. E quando o senhor vier, se nós não estivermos em casa, o senhor pode pedir o que quiser a Terezinha. Tás brincando. Bichinha tarada para carregar caixão de defunto. Conhecesse o defunto ou não conhecesse, ela queria carregar o defunto. E a bichinha entrou numa casa, num velório, já estavam fechando o caixão, a bichinha correu para a alça e disse, cidadão, não leva mal, senhor, por favor, sim, eu sou o pai do morto, eu quero levar e tal. A bichinha foi para a alça e disse, por favor, não leva mal, eu sou o tio do morto. A bichinha foi para outra alça e disse, não leva mal, sou o primo do morto. Porra, a bichinha não conseguiu pegar o caixão, ficou puta da vida, mas foi até o enterro. Chegou lá no cemitério, quando iam tirando o caixão da carreta, a bichinha correu para segurar na alça e disse, por favor, não leva mal, eu sou primo do morto. A bichinha foi para outra alça e disse, olha, eu sou irmão do morto. Porra, não conseguiu pegar o caixão, mas acompanhou o enterro. E lá ia o enterro dentro do cemitério, e aí a bichinha, puta da vida. Chegou no meio do cemitério, a bichinha olhou, fez... Todo mundo olhou, disse, enfia esse defunto no cu. Duas bichinhas entraram no restaurante, o garçom era lindo de morrer. Garçom lindo de morrer. Até eu que não sou bicha, quase que li o garçom. Sim, vai tirando a calça que eu já vou. Então, aí a bichinha, as duas bichinhas ficaram olhando pro garçom. Comeram, o garçom chegou e disse, sobremesa, vai querer alguma coisa? A bichinha olhou e disse, por favor, sim, bem. Tem mamão? Se tem, sai então pica pra dois, sim. Duas bichinhas moravam juntas. Disse, menina, eu ontem fui ao médico. Meu Deus, fui ao médico. Eu fui ao médico. Não, eu fui ao médico. Eu fui ao médico, o médico mandou tomar uma lavagem de café. Lavagem de café é outra porra, café tá caro. Pois é, mas mandou tomar uma lavagem de café, merda. Merda, mandou tomar uma lavagem de café. Aí meteu a bichinha de bruxo, fez a lavagem de café e... Dai, ai, esquia, tá quente. Não, tá sem açúcar. Velhinho numa casa suspeita, a mulher saía de perna aberta. Ah, lá. Lá vinha outra mulher, o velhinho tá lá e lá vinha ela. Lá. E o velhinho com essa mulher, lá, de perna aberta. Perna aberta, porra, os amigos de quem porra é essa? Esse velho vai com essas mulheres todas, sai tudo de perna aberta e se queixando e gemendo. pagar para esse velho como a mulher pagou, a mulher foi. Daqui a pouco lá vem a mulher gemendo com a perna aberta. Se vem cá, conta pra gente o que, que esse filho da puta desse velho faz. Não, ele não faz nada, não. Ele deita a gente na cama, manda tirar a calça, abrir a perna e fica batendo. Há quanto tempo que eu não como essa merda? Disseram pro caipira assim: você vai na zona, hein? Vai na zona, mas toma muito cuidado, viu? Compra um limão, chega lá, manda a mulher abrir a perna, espreme o limão, qualquer doença morre. Porra, o caipira se muniu de limão e partiu pra zona. Chegou lá, te abre essa merda dessa perna aí. Não, calma, abre essa merda, tô pagando, abre essa merda. E pegou um limão e... Já estava no 20º limão, diz a mulher, disse assim: o senhor vai me fuder ou vai tomar caipirinha? Aliás, estamos aqui em família, até eu vou até contar um negocinho muito engraçado. Um criolinho trabalhava num hotel, mas ele era conhecido como Escurinho. Ô, Escurinho, como é que vai, tá bom? Escurinho, tudo bem? Era Escurinho pra lá, Escurinho pra cá. E trabalhava no hotel. Então entrou um casal e lá foi Escurinho pra fechadura. Enfiou o olho na fechadura e ficou olhando. Dia seguinte chegou outro casal, lá foi Escurinho pra fechadura. 3 dias depois entrou um casal em lua de mel. Lá foi Escurinho pra fechadura. A coisa decorreu. De repente o cidadão disse: meu bem, apaga a luz que eu vou dar uma no Escurinho. Escurinho, ó. Olha, não se incomodem, faça isso, eu tô aqui pra agradar todo mundo, que é isso? O cidadão disse assim: você já foi aí no 47? Ele disse: não, por quê? Ele disse: ah, vai. Ah, menino, tem uma loura que você não imagina. Disse: mentira, tô te dizendo, vai lá. Ele foi, apertou uma campainha, veio um crioulo que não tinha mais tamanho. Se deseja alguma coisa? Ele disse: é o seguinte, ó, é que me disseram que aqui tem uma loura. Ele disse: ah, entra aí. Levou ele lá pra dentro, trancou no quarto, tira a roupa. Ele disse: não, peraí, tira a roupa. O cara saiu, foi embora, encontrou um amigo. Disse: porra, que sacanagem, você me manda no 47, você não tem uma loura? Chegou lá, não tem loura nenhuma. Ele disse: ah, não, você não foi no 47. Você foi no 37, 27, 17, mas 47. Eu fui no 47. Não foi, rapaz, volta lá. É no 47, tem uma loura. Ele voltou. Apertou a campainha, veio o crioulo outra vez. Deseja alguma coisa? Ele já botou a mão na bunda, disse: é o seguinte, senhor... Não é aqui que tem uma loura. Ele disse: é, entra aí. Levou lá pra dentro, fechou a porta. Encontrou um amigo e disse: porra, que sacanagem, pela segunda vez. Eu fui lá no 47. Ele disse: ah, não, você não foi no 47, rapaz. Você foi no 7 ou no 17. Mas é 40, olha aqui, é 47, 4, 7. Disse: mas eu fui, não foi, volta lá, voltou. Apertou a campanha outra vez o crioulo. Que é isso? Ele disse: não, sabe o que, que é o seguinte? Não é aqui que tem uma loura. Ele disse: é assim, entra aí. Fechou a porta. Bem moral, na 15ª vez, ele disse: ô, rapaz, vai lá, você tá enganado. Olha aqui, preste atenção. Não é 37, nem 47. É 47. Diz comigo: 4, 40, vai lá. E ele foi. Apertou a campainha, apareceu a loura. De biquíni, sem sutiã, olhou para ele e disse: deseja alguma coisa? Diz ele: por favor, não é que tem um crioulo alto? Duas bichinhas se encontraram, uma disse: menina, eu tô feliz da vida. Ai! Nossa, nossa! Eu tô feliz da vida, eu estou feliz. Não, eu estou feliz. Esse outro que foi? Esse que foi? Tomei Doril, meu pinto caiu. Conhece Tarcísio Meira? Sim, senhor. O senhor tem um jeitão de Tarcísio Meira. É, Rui. Eu não mereço tanto, né, senhor? E ele não merece também tão pouco, né? Camarada numa praça, sozinho, sabe como é homem, né? Homem não liga pra nada, liga pra porra nenhuma, meu. Então tinha um homem sozinho atrás da árvore. Psh. Vamos encurtar que tá muito grande, né? Psh. Aí ele tá sozinho ali. Psh. Caiu uma folha, ele... Plom, a folha caiu. É, dá uma balançadazinha, então. Aí, porra, tinha bebido chope, a beça. Pousou o marimbondo e... A senhora tá rindo que a senhora não tem, né, mano? Então. Aí. Com a mordida do marimbondo, aquilo foi... Foi inchando, ficou com um crânio desse tamanho. É o crânio. Aí ficou com um crânio daquele tamanho, chegou no médico. Os doutores vêm me consultar. Disse, pois não, o que, que é? Disse, eu vou explicar para o senhor. Sabe o que, que acontece, doutor? Abriu a calça, mostrou, disse, o que é que o senhor me dá para isso? O médico olhou, disse, casa, comida e 3 milhões por mês. Numa praia, eu fui à praia, lá em Santos, presenciei uma cena engraçada. Uma mocinha, com um biquíni tão pequenininho, e um sutiã tão pequenininho, entrou na água, mas a força da água arrebentou o biquíni, o sutiã levou, ela ficou completamente nua dentro da água. Meu Deus do céu, e agora? A praia super lotada, como é que eu faço? Ficou naquela agonia e tal, aí passaram dois gatos, olharam, olha uma aranha aí na água. Não era, era o cabelo. Aí outro passou com um pedaço de pau, disse, mata, eu disse, não! Gente, a beça na praia. Ela disse, meu Deus, como é que eu vou sair? E ficou naquela agonia sem saber. Olhou para um lado, viu uma garrafa de Brahma Chope, verde. Colocou na frente e saiu. Um rapaz que olhando, disse, ela, que é? Nunca viu não? Disse, já, já. Mas de Ray-Ban é a primeira vez. Sofrer de cistite é uma merda. É, cistite é aquilo que a pessoa levanta toda noite e vai no banheiro. Ah, sacudinha nas coisas e então. O homem sacode, a mulher rebola. É, pra acabar do cara. Então, o cidadão tadinho, toda noite lá ia no banheiro, levantava, segurando o negocinho, lá ia ele sonado pro banheiro, porra, ia mijando a casa toda. Toda noite lá ia ele, mijava aquela merda, só toda mijada. Porra, um dia ele resolveu comprar um piniquinho e botou embaixo da cama. Então, de noite, dava vontade, ele, ó, mesmo sonado, agarrava o piniquinho e... Era só abaixar, agarrava o piniquim. Um dia ele foi viajar de trem. Ele viajou de beliche, pô. Ele em cima, o cidadão embaixo. E lá vai o trem. Porra, de madrugada, deu-lhe a vontade, ele acostumado em casa, agarrou no peru do de baixo. Porra, tchau, que isso, porra? Que isso? Isso aí eu quero urinar. Disse, porra, urina com teu. Piada, conta. Mas qual é a piada que você gostaria de ouvir? A piadinha de quê? De... A do português. Do português. Português. Tá certo. Casal de português, acabaram de casar, entraram no quarto nupcial. O português tirou a roupa toda, ficou nu. Nu. Aí a portuguesa viu o português nu. Oh, Manuel. O português está lá. O português está lá nu. Oh, Manuel. Mata-me com este negócio, fazer xixi. Ele pegou o pinito, tá? Patinha! Diga. Chorar com calma, que é pra não pular, entendeu? É, devagar. Oi. Conta uma pra gente do papagaio. Papagaio? Isso. Vocês querem que eu conte uma anedota de papagaio? Isso. Tá certo. O galo. Entrou no... A senhora ri devagar, que eu tô ouvindo o negócio. Então, o galo entrou no galinheiro... E pegou o papagaio de sapato alto, bolsa e cílio. Aí o galo olhou para o papagaio e disse, o que é isso? Ele disse, cansei de dar o pé. Patinha, conta uma de gay. Quer de quê? De gay. Gay? É. O gay que você quer dizer é bicha. Sim. Tá bom. Então, para contar essa anedota de bicha, assim na baixa expressão. A senhora vai se sujar, hein? Eu vou ter. Não, eu tô avisando. Anedota de gay. Sim. Então dá licença. Bom, uma bicha com a minha cara não ganhava nem pro café, né? Bicha pato. Bicha pato. Lá em Pato, lá perto da minha casa, uma senhora que cria umas galinhas. Entre as galinhas tem uma galinha tão galinha que aprendeu a nadar pra dar pro pato. Olha aí. Aí as bichas chegaram no ponto do ônibus e pararam. Elas estão paradas assim no ponto do ônibus. O ônibus chegou, abriu a porta. Quando as bichas iam entrar, só que o menino tem que tomar lá atrás. E até que a Irondina se lembrou da gente. Ah, vou falar em cu. Dá licença, que dia é hoje? E é hoje mesmo? É hoje. Aí, é que tá bom. Muito obrigado. Well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, a bird. The bird is a winner. Well, a bird. Mas aí uma bichinha. A bichinha? Bichinha, assim. Não, pera aí. Depois eu conto essa que agora eu lembrei, que é a leitura dos comentários. Aqui é o Brody. Estamos aqui com o senhor Marcelo Soares. É, isso aí, PCT. E a gente tá falando, fazendo citação de Trapalhões, que não tem nada a ver com a história. É, Piscite é o Didi Mocó, cara. Você tá muito zoado a ideia. E o senhor Thiago Moura? Fã! O que foi isso? Isso foi uma tentativa de imitar aquela... Eu não consigo fazer. Coitado, que homenagem de merda, hein, Moura? Vamos para a leitura dos comentários do podcast anterior, que foi o 154, que foi um podcast de verdade, né? De verdade. Hoje tivemos a honra de poder ouvir o grande mestre Costinha. Vamos a, pelo menos, a leitura de comentários tem, então vamos nessa. Senhor Moura, diga aí. Eu vou ler aqui do nosso amigo Cree Delícia, cara, que ele falou: tem um cara aqui no trabalho que chama Highlanderson, eu juro. Alguém comenta isso pra mim, por favor. Não, eu acredito totalmente. Sabe por que eu acredito totalmente? Porque eu acho que eu já falei até isso no podcast. Tinha um amigo de banda lá que a gente tocava, que o filho dele se chamava Highlander. Ele botou o nome do filho de Highlander. É, eu também conheço gente chamada Highlander. E exatamente escrito assim, que nem o Creed botou aqui, com R-A-I-L-A-D-E-R. Highlander. Aí ele chamava o filho de Rai, é o Rai, não sei o quê. Eu já contei pra vocês a história do Iron no supermercado. Não lembro, fala de novo. Eu tava na fila do supermercado pra pagar no caixa, e tava a mãe, né, na fila do caixa, e o menininho... de uns 6, 7 aninhos, assim, mexendo umas revistas, aquelas revistas que ficam dentro do plástico, assim, né, que pra não folhear, ele tentando abrir o gibizinho da Mônica, assim, aí a mãe, Iron, para de mexer nas revistas, continuou passando as... aí o menino continuou mexendo, né, ela, Iron, vem pra cá, e o menino nada, né, cara, na terceira ela virou só, Iron Maiden, eu já falei pra parar de mexer nas revistas. Caralho, não, essa tu nunca contou, não, você não lembraria, cara. Que isso, moleque chama Iron Maiden, cara. Iron Maiden, cara. O pior de tudo é quando ele descobriu que é Dama de Ferro o nome dele. Sim. Eu fiquei imaginando a mãe dele falar assim, ó, Led Zeppelin, vem aqui cuidar do teu irmão. Mas já pensou, cara, se fosse Calypso era pior, cara. É, já pensou? Calcinha preta. Tá certo. Mais algum aí, Moura? O Rubens da Cunha aqui falou: bom, eu vou me solidarizar com o Modeste. Caçadores de Emoção era foda. Vi no cinema, vi na televisão depois, mas hoje tenho medo de rever. Medo da canastrice dupla do Reeves e do Swayze. No mais, a maioria dos filmes citados ficaram mesmo naquele campo das boas lembranças, sobretudo os dos Trapalhões. Na verdade, o Caçador de Emoção tem um remake, né? Que é Velozes e Furiosos, né? A gente falou, né? O Velozes e Furiosos daquela época. E já tá no... vai pro oitavo filme, cara. Bicho, como é que a gente consegue ver tanto filme dessa merda, né? Ah, conseguir fazer até não é difícil, né? O problema é como conseguem assistir isso ainda, meu Deus. Pô, tu sabe que aqui no Brasil, as maiores bilheterias do Velozes e Furiosos são aqui no Brasil, né? É, puta que pariu. Monte boy querendo ter carro estiloso, né? É porque o brasileiro é apaixonado por carro. Meu Deus do céu, isso é comercial de posto de gasolina agora? E não tem o menor critério também, né? E o Erison FC aqui que falou, porra, como diria Dercy Gonçalves, porra. E o dia todo no trabalho vindo aqui, nada de cast sair. Agora estou em casa. Não. Agora lê o comentário dele todo com a Dercy Gonçalves, com vários palavrões no meio. Vai, fala aí. Porra, caralho, fiquei o dia inteiro na porra do trabalho vindo aqui, nada de cast nesse culto aqui sair. Agora estou em casa e minha net não baixa nada, sua filha da puta. Gostinho desse Gonçalves no mesmo podcast. Agora é só segunda esse caralho. O jeito eu vi aquela merda do MDM, aqueles viados, filha da puta. Mesmo sabendo que tem um tema parecido com o nosso de hoje, caralho. Então eu vou comentar pelo que eu vejo na capa, porra. Tá bom, desse. Venhamos e convenhamos. Quando eu era criança, eu já achava Star Wars uma merda. Só via essa bodega, pois gostava do Vader. Cara, eu não acho uma merda, mas também eu nunca mais vi a trilogia clássica pra poder opinar. O filme do Superman antigo é melhor do que o do Snyder. O primeiro é, o segundo não. E quero saber quem ousou falar mal do Karate Kid. O Modeste, e eu sou obrigado a concordar com ele, que realmente é ruim. Eu também. Mas eu gostei de rever. É tipo assim, a gente fala as coisas que a gente nem quer rever de novo, né, cara? Karate Kid, eu gostei de rever o filme, entendeu? Mas mesmo sendo uma merda, mas eu tive prazer em rever o filme. A diferença é essa. Tem filme que se você vê, ele realmente destrói o filme pra você. Karate Kid, não, nunca fui putinha do Karate Kid, achava legal só, então foi maneiro. Não, mas só aqui voltando ao Superman, cara, não vem me dizer que o filme do Superman 2, com aquele Zod que parecia o Clovis Bornai, é melhor do que o atual, cara. Não, mas é maneiro também, é maneiro, eu preciso rever o 2, eu vou rever. Eu revi, é ruim, cara, é ruim. Não, melhor não é, mas é maneiro, né? É, eu tenho um certo medo, mas eu vou superá-lo e vou rever. Falando em rever filme, eu vou falar um totalmente contrário do tema de vocês. Eu reassisti aquele O Feitiço do Tempo, do Dia da Marmota. Sim, ele é muito bom, cara. É, muito... aquele filme é foda. Mas é isso aí, viu? Meus comentários são esses. Agora, se você falasse de novo que assistiu O Feitiço do Tempo, eu ia achar que eu tô preso no Minuto da Marmota. Quer ir lá em casa assistir aquele filme, O Feitiço do Tempo? É, muito bom. Vídeo do Porta dos Fundos, procurei, Minuto da Marmota. O que mais? Mais algum, Moura? Não, é isso aí. Aliás, esse final de semana eu reassisti o Feitiço do Tempo, indo contra o meio. Tá certo. Diga, Marcelo. É, eu selecionei aqui o primeiro comentário do Mustaine, que agora é Hell de Feto, deixa de ser Seth, agora só Mustaine. O podcast ia bem até começar a falar do Kirby e do Dictico. Diga isso 55 vezes rapidamente, né? Meu pai é detetive, Ditko. Porra, Freud, tu é das antigas e manja dos Paranauê. Não deixa os caras ficarem falando essas merda, velho. Exclamação. Cara, mas olha só, cara. O que eu posso fazer, cara? É a opinião do cara, bicho. Eu expressei a minha opinião, que eu não concordo, mas o que eu posso fazer? O cara pensa assim, cara. O cara gosta do Jin Lee. Sacanagem, nem sei. Tô falando isso, nem sei se o homem ele gosta do Jin Lee ou não. Mas mesmo que goste, tanto faz, né? Cada um tem seu gosto, certo? Falou mal de lendas, monstros sagrados, que eu gosto, cara. E cada louco com a sua mania. E o outro comentário que eu selecionei aqui também, do Mustaine, foi dizendo que Modeste ganhou muito respeito admitindo que os filmes do Van Damme são uma merda. Mas perdeu o dobro a falar mal do Bill Sienkiewicz. Esses caras têm um sobrenome, esses americanos têm um sobrenome muito escroto, cara. Bill Sienkiewicz é foda mesmo. Ah, cara, mas outra vez a questão de gosto. O Bill Sienkiewicz é um cara que não é unanimidade, né, cara? Eu sempre gostei do Bill Sienkiewicz. Mas não é, tem muita gente que não gosta realmente. É, eu respeito, né? No começo o traço dele era até mais próximo do estilo do Neil Adams, né? Depois que ele começou a dar uma despirocada e tal, botar umas paradas mais diferentes e tal, mais, sei lá, um estilo mais sei lá, artístico, sei lá como é que eu posso chamar aquela porra, meio surreal, algumas coisas. Não sei, eu gosto muito do traço dele. Traço meio sujo, né, às vezes, eu gosto. Ah, cara, eu digo que eu não entendo, porque eu não consigo decorar traço de nenhum desenhista, a não ser que seja uma coisa muito evidente, como o Jim Lee, por exemplo, Liefeld. Mas, tipo, se isso é Bill Sienkiewicz, se é Steve Ditko, eu não vou lembrar. Só se eu olhar o que é o desenho, eu vou lembrar. Ah, mas se você começar a reparar, cara, quando você estiver lendo as revistas, Marcelo, quem é o artista e tal, alguns você vai ver. Porque tem artistas que têm um estilo inconfundível, cara. O Bill Sienkiewicz é um, cara, que, porra, a não ser como eu falei, os primeiros trabalhos dele e tal são um pouco mais contidos e tal, você pode até depois não ligar o nome à pessoa. Mas depois, quando ele começa a dar uma despirocada, tu fala assim, caralho, não é... isso aqui é o Bill Sienkiewicz. O Ditko é muito marcante, porque na época o dos desenhos era tudo do Kirby, né, cara, na Marvel. No início da Marvel, o Kirby fazia quase tudo, né, cara. E algumas poucas revistas era o Ditko, então chamava atenção. A primeira vez que eu vi uma história do Ditko que eu reparei, assim, foi quando eu li A Origem do Homem-Aranha, cara. E aí eu falei assim, cara, mas é bem diferente do estilo do desenho da época, né? Eu achei aquilo muito massa, assim, me surpreendeu positivamente demais, assim. Porque era muito diferente do estilo que tinha na Marvel, né? Que era do Kirby, né? Que era predominante. Então, é outro traço que também é marcante. E o último que eu selecionei foi do On Master, que ele diz: caramba, você sabe que o podcast tá passando os limites quando comparam Jack Kirby a Liefeld. Eu não lembro dessa comparação, mas... Quem foi que falou isso? Acho que foi o amiguinho lá do... Foi o Robert Kirkman, cara, o criador de Walking Dead, que é amiguinho do Liefeld. Se eu não me engano, ele já fez essa comparação também, cara. Dizer que o Liefeld é o Jack Kirby dessa geração, não sei o que, não sei o que lá. Eu não lembro se compararam, mas... Infelizmente, esse tipo de sandice não é novidade, não, cara. Eu acho que, se não me engano, foi o Kirkman falou no sentido de que de serem expoentes de um estilo novo e não sei o que, tal, né? Mas... ele quis falar, acho que porque o traço dinâmico, não sei o que, dinâmico, caralho. Ele quis falar porque ele ganhou um dinheirinho, porque ele trabalha na empresa dele. Esquece esse corno do Liefeld. Ele tá cantando lá Game of Thrones no trono lá, deixa ele lá. Outros comentários, deixa eu pegar aqui. O Cliff Rodrigo Silva mandou um salve aqui pro Modeste, dizendo, ó, tem um filme do Van Damme que é bom, hein? Olha, descobri um, que é o JCVD, que é um filme semi-biográfico do Van Damme. O Modeste com certeza já viu esse filme, Cliff. Acho até que ele já comentou em algum podcast nosso. É porque a gente tava falando dos filmes antigos, né? Então talvez por isso ele não citou esse daí. Esse filme é bem mais recente, né? Tem o quê? Tem uns menos de 5 anos, eu acredito, não tenho certeza. O Guilherme B falou aqui que reviu esses desenhos todos antigos e tá tudo uma merda. Falou Super Amigos, Caverna do Dragão, He-Man, Thundercats, X-Men, Dinosaurs, até Tartaruga Ninja. Tudo uma merda, envelheceram muito mal. Não, mas Super Amigos não, tá? Tem o Super Gêmeos Ativar, tem o Gleek e, mais importante, tem o Aquaman. Esse é foda, tá? Caverna do Dragão também, cara. Caverna do Dragão é legalzinho, cara, vai. Ah, para com isso. O Marco falou aqui que ele... Os filmes Karate Kid, Indiana Jones, Goonies, Tubarão, entre outros que a galera endeusa, ele nunca conseguiu gostar. Sempre preferiu os genéricos, principalmente de horror, terror e ação. Os filmes que copiavam esses, mas com baixo orçamento, um pouco de nudez e muita diversão, por roteiros inacreditavelmente esdrúxulas. Ai, meu Deus, fala sério, hein, Marco. Ele gosta do trash, né? Isso explica, então, quem é o público daquela produtora Asylum, né? Da Asylum, exato. Você pode praticar essa sua predileção até hoje, Marco. Só ignorar os blockbusters e ver os filmes da Asylum. Agora, quando ele falou isso, me lembrou, cara, o filme do Richard Chamberlain imitando Indiana Jones, vocês lembram? Que era o Alan Quaterman, que tinha a gostosa da Sharon Stone, cara. Mas o filme era muito ruim, pelo amor de Deus. Não era ruim, era bom. É só porque não pode ver de novo, mas era bom na época. E tinha um outro também que era muito no estilo Indiana Jones, mas que era legalzinho, que eu achava legal. Hoje, se eu ver, deve ser uma merda. Tudo por uma Esmeralda. Caralho, esqueci o nome daquele cara. Michael Douglas. Ah, esqueci o nome da atriz. É a que fazia Gato e o Rato, talvez? Não, não era. Esqueci o nome da atriz agora. Tudo por uma Esmeralda. Teve até uma continuação também, A Joia do Nilo. É legalzinho, legalzinho. Assiste. Mas eu acho que o do Quaterman também teve uma continuação. Teve ou foi só As Minas do Rei Salomão? Eu acho que teve também, não tenho certeza. A cena que eu mais lembro, a única cena que eu lembro das Minas do Rei Salomão é quando eles estão presos dentro de um caldeirão, assim, que os índios vão comer eles, de forma gastronômica. Eles começam a balançar o caldeirão vira, assim. É muito tosco, cara, é muito tosco. E, tipo, o caldeirão é tipo uma sopa mesmo, né? Tem água, tem os pedaços de cenoura, então é bem perna longa. É verdade. Daqui a pouco aparece o Alan Quaterman vestido de mulher que nem o perna longa pra seduzir o... o índio. Marcos meio botou assim, ainda não ouviu o podcast. Essa pessoa tem mania de comentar de ouvir. Mas já discordo de quem disse se tem Kurt Russell uma merda. No caso da minha pessoa, tá, Marco? Fuga de Nova York e Los Angeles, Aventureiros do Bairro Proibido, Tang Cash, O Enigma de Outro Mundo, 3 Mil Milhas para o Inferno, entre outros. A maioria dos filmes dele são bons e até os ruins são assistíveis. Até Elvis ele já interpretou em 2 filmes. Cara, na boa, não... Um sal. Eu vou ter que dar o braço a torcer que você falou um que é bom, realmente, Enigma do Outro Mundo. Mas que eu acho que não é o principal do filme, né, cara? Acho que é o Tom Skerritt que é o principal, se eu não me engano. Eu tenho que rever esse, que é um filmaço. Pelo menos eu acredito que seja até hoje, né? Eu gostava muito dele. Mas o resto, cara, são legais, cara. São assistíveis até, entendeu? Mas é tosco, cara. Não, dizer que é bom é um pouco de, sei lá... Cada um com seu cada um, né? O Guilherme B. falou que o Aventureiros do Bairro Proibido não é uma merda. O filme é todo dislexo, não faz sentido algum. Indiana Jones envelheceram mal, mas ainda são divertidos. Heitor Thor falou que não acha a história do Feitiço de Áquila ruim. Achei interessante e trágico aquele conceito do dia e da noite. Tenho que admitir que a história seja simples, mas o filme funciona bem pra mim até hoje. Pois é, Thor, Heitor Thor, é isso, né? É uma história muito simples, assim, um roteiro mínimo, assim. Talvez por isso que o pessoal tá falando isso. Mas eu também gosto do filme. E ele diz que não se liga muito nas ideias de se vale a pena ou não ver. Tem coisas que ficam intragáveis com o tempo, mas que ao menos dá pra rir das merdas sem sentido. Talvez por isso que ele ainda gosta de ler Guerras Secretas, cada louco a sua mania. Tá certo. Ótimo podcast, abraços e whatever. Obrigado, Heitor. O Black Negão deu uma trollada legal aqui, falou, Modeste não gostou do Karate Kid com o preto, por que será? Cara, o Modeste pegou uma fama de intolerante, de nazista mesmo, né? Que merda, hein? É, eu acho que tem a ver com a careca dele, né? Ah, se for assim, então eu também sou, né, porra? E aí o Modest quis dar uma de engraçadinha aqui. Tive um blackout nesse filme. Meu Deus. Não faz isso não, Modest. Continua intolerante, que é melhor, cara. O réu do MDM comentou aqui, corrigindo aqui o que o Modest falou. Falou que o filme que o Van Damme tá nos tonéis atirando faca é Contato Mortal. Que ele luta com Shokosugi no final. E é um filme de ação e espionagem razoável. Retroceder nunca rendesse jamais, ele aparece no início batendo no dono da academia e luta com a garotada no final. E o filme já era muito ruim na época. Pois é, foi essa merda que eu vi no cinema. Aí o Lins Modeste se derreteu todo pelo réu aqui, ui. Ah, eu respeito seu conhecimento enciclopédico. Ah, eu fui conferir, você está certíssimo. Ai, meu Deus, cozei com esse comentário. Cara, o Modeste vai ficar muito puto quando eu vi. Mas é isso, né? O Modeste conferiu lá e realmente o que o réu colocou procede. É isso, né? Tem mais alguma coisa aí, o Marcelo? Tem Twitter, tem Facebook, eles? Tem o que eles? Não, comentário não. Nenhum comentário relevante. Nada de relevante. Pô, mas que relevância, galera. Comentem aí no nosso Twitter, no nosso Facebook. Bota aí a boca no trombone, porra. Cacete. Então é isso, os comentários. Mais algum assunto aí, pessoal? Querem comentar aí o trailer do Robobop? Hein, Moura? Então, cara, tava todo mundo de mimimi, todo mundo, porque não é o Robocop, esse Robocop não me representa, porque não é o Robocop que eu conheço, porque esqueceram de botar o Robocop no filme. Cara, o trailer é foda pra caralho. Ele agora tá de preto, igual o Bop, que, nada a ver. Não, achei bom, legal. Ih, aparece ele com a armadura original, cara. Massa pra caralho. É uma nova visão, tamo em 2013, parem de se apegar ao passado, vão viver a vida. Não, eu achei legal porque ele tá dando uma... Ele tá usando a história do... Tá usando o Robocop, muita coisa similar ao original, né? O cara que meio robô, meio homem, a arma saindo das pernas. Tem muita coisa ali do Robocop original, que é claramente um remake, né? Se o cara chamasse de outro nome, ia ser uma coisa muito plágio, né? Mas ele tá dando uma abordagem diferente da história, cara. Achei isso muito legal, hein? Tá de parabéns aí todos os envolvidos no projeto e o roteiro, o Padilha na direção, tudo mais. Parece que tá bem legal o filme. Eu tô com uma boa expectativa. Eu gostei muito da lógica meio de guerrilha urbana, né? Que ele dá pelo menos no início do trailer, assim, tipo, tem as naves voando, e tem fogo, e tem pessoa dando tiro pra lá e pra cá, e o cara explode, ao invés de ser alvejado por tiros. Então dá uma lógica de realmente de caos, né, que tá tendo na cidade. Bota caos nisso, né, cara? O bicho tá pegando mesmo. E aí ele bota essas piadinhas, né, que o bicho faz referência ao uniforme antigo, aí diz que, ah, não, tá muito, muito duro, vamos botar aí um... coisa mais dinâmica, vamos ter ele preto, tem mais a ver com o estilo e pá, e ele ser mais rápido. Achei legal, né? Esse trailer saiu, a gente tá gravando aqui, o trailer saiu agora há pouco, vimos o trailer agora há pouco, e parece que o Padilha conseguiu, né, com todas as possíveis interferências de hollywoodianas que ele possa ter tido, mas parece que ele conseguiu tirar uma coisa boa daí, cara. Então, tô empolgado, torcendo para que o filme seja um baita sucesso aí, realmente melhor do que ser um baita sucesso, né? Que seja realmente um bom filme, né? Que a gente sabe que nem sempre um filme legal significa que é um sucesso de público, né? Tomara que ele consiga os dois. Sim, e aí teremos Padilha galgando os degraus para ser um grande diretor internacional. A Padilha na Liga da Justiça. Ah, garoto. Sei. Dirigindo Ben Affleck. Ah, tira o Snyder daquela porra lá, bota Padilha agora, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do melhor podcast Areva de todos, porque não foi a gente que fez. Até a semana que vem com mais um podcast Areva! Uma bichinha, apaixonada pelo médico, mas tinha vergonha de se declarar ao médico. Então ela teve uma ideia. Uma ideia, pequeniníssima, ideia. Ela aí foi ao médico. Chegou o médico e disse: doutor, eu não sei. Eu não sei. Eu tô com umas dores assim, esquisitas, umas dores assim, pelo baixo ventre. Aí o médico pegou, baixou mesmo. Aí pegou, botou, mandou a bichinha tirar a roupinha. Antes de contar essa, eu me lembro. Eu volto já. Aí, uma bichinha fez uma operação no bumbum. Fez uma operação no bumbum, que ela tem que dizer bumbum, né? É. Então, fez uma operação no bumbum, botou um cartaz nas costas. Cuidado, hein? Amaciando. Mas então? Sim, aí no médico. Aí então ela foi ao médico e então, tal. Eu não sei, tô assim com umas dores no baixo ventre. É, sei lá. Chegou o médico disse, tira a roupa, deitou a bichinha de bruxo. Deitou a bichinha de bruxo e viu que no bumbum da bichinha tinha um talo. Um talo. Isso é. Aí pegou o talo, foi puxando, quando acabou de puxar uma rosa. Senhor, pra que isso? Eu disse, é pra você, meu bem.